Rural, 10 kW, a Rádio 10 da cidade. Rádio Rural de Mossoró, Fundação Santa Luzia, operando com força e qualidade. 10 kW. Mossoró, Rio Grande do Norte. Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio em Natal, Mossoró, Caicó, Currais Novos e em cada canto do Rio Grande do Norte. Você que não encontra hospitais e escolas para seus filhos no interior do estado. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Rural de Mossoró. Estamos vivendo um novo momento. Contudo, o Colégio Sagrado Coração de Maria tem tomado todos os cuidados na prevenção da saúde dos seus alunos, professores e funcionários contra o Covid, garantindo mais segurança e tranquilidade no retorno presencial das aulas em 2021. Vamos acreditar que tudo vai passar e estaremos juntos e unidos novamente. Matrículas abertas. Faça já sua reserva. Telefone 84 3316 1555. Não tome o seu café da manhã sozinho. Bem Viver. Acompanhe tudo o que acontece na cidade, no estado, no Bem Viver. Sua revista da manhã. Bem Viver. Informação, boa música, dicas de saúde, espiritualidade e prestação de serviço. De segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas, pela Rural de Mossoró. Bem Viver. Bem Viver. De olho na sua qualidade de vida. A messe é grande e poucos são os operários. OVS, Obra das Vocações Sacerdotais. Faça parte você também desta família. Ajude no despertar vocacional e formação dos novos sacerdotes, sendo sócio cooperador desta obra. Procure a sua paróquia e associe-se à OVS. Desta forma, você coopera na manutenção do Seminário Santa Teresinha. A Rádio Rural de Mossoró, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores da Lavoura de Mossoró, apresenta todos os domingos, de 6 às 7 da manhã, em Marcha para o Campo. Um programa com muitas informações para você. Entrevistas, participação do ouvinte e música de boa qualidade. Produção e apresentação, Francisco Gomes. Apoio, Bel Service, Rede Chique Chiques, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de Mossoró. Supermercado Marisol, localizado na comunidade do Jucuri. A Rural de Mossoró está na internet. Acesse www.ruraldemossoró.com.br e ouça a melhor programação do Rádio AM de qualquer lugar do planeta. Rural de Mossoró, muito mais informação e entretenimento para você. Mãos ensanguentadas de Jesus. Você acompanhe a partir de agora o programa Mãos Ensanguentadas de Jesus. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. São 14 horas e 8 minutos na nossa cidade de Mossoró. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Rural, que nesse momento se unem conosco para rezarmos juntos o terço e a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Só justificando que no Rural de Mossoró, aí está sintonizado na ZYJ 596, 990 kHz. Rádio Rural AM.